Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora meio-dia em ponto desta quarta-feira, 10 de maio. Eu sou Eduardo Sotomayor. E eu sou Luína Almeida e o Rádio Fiscar ao vivo está no ar. Nos dias 15, 16 e 17 de maio acontece mais uma edição do Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo. O Brasil e outros 9 países encaram juntos o desafio de levar conhecimento à população de uma forma descomplicada, em restaurantes, cafés e bares. E São Carlos é uma das 10 cidades do estado de São Paulo que receberão o evento. Aqui as atividades vão acontecer no Mosaico Bar e Restaurante, no West Brothers e Água Doce e Cachaçaria, sempre às 7h30 da noite. Isso mesmo, é só escolher o tema, o bar e participar. A professora Ana Arantes, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar, participa do Pint of Science no dia 15 de maio e está conosco aqui no estúdio da Rádio UFSCar para falar sobre isso. A professora Ana é analista do comportamento e estará na mesa depressão, ansiedade, hiperatividade e autismo, as diferentes formas de perceber o mundo, que acontece na Água Doce Cachaçaria. Professora, boa tarde e muito obrigado pela presença. Boa tarde, obrigada pelo convite. Atualmente, a professora Ana realiza pós-doutorado no Laboratório de Aprendizagem Humana Multimídia Interativa e Ensino Informatizado, o LAMIEI, da UFSCar. Ela desenvolve suas pesquisas na área da psicologia chamada Análise do Comportamento, que trata do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e também o autismo. Ana, como é possível amenizar ou se é possível solucionar os prejuízos causados por esses dois transtornos? Bom, acho que começar explicando que a análise do comportamento ela é uma ciência psicológica, ela não é uma área específica para tratamento de autismo ou de TDAH ou de depressão ou do que seja. Ela é uma ciência psicológica e como ciência ela dá conta do objeto inteiro, do fenômeno como um todo. Especificamente no autismo e no TDAH, que é onde a gente está desenvolvendo procedimentos de ensino, procedimentos de tratamento e, como você disse, procedimento para amenizar os problemas que essas pessoas têm no convívio, né, com a sociedade, com as outras pessoas, relacionamentos interpessoais, aprendizado, né, habilidades acadêmicas, habilidades para o trabalho. Então, nesse sentido, é possível tanto amenizar quanto eliminar problemas, mas isso depende do perfil individual daquele cliente com quem você está trabalhando, para quem você está prestando esse serviço. Então depende do conjunto de habilidades que ele já tem. Então, se ele não tem, a gente precisa ensinar às vezes habilidades antes de trabalhar com aquela que ele precisa, porque é sempre uma construção acumulativa, né? Uhum. E especificamente no autismo e no TDAH, a gente tem focado o nosso trabalho no Instituto LAMIEI em educação e tratamento de crianças e adolescentes, pré-adolescentes, né? Desde pequenininho, desde os primeiros problemas de comportamento até o final ali da idade escolar. Uhum. Professora, eu acho hoje em dia a gente tem muito mais acesso a informações sobre a depressão, sobre a ansiedade, a hiperatividade e também sobre o autismo. Acredito eu que não só o número de diagnóstico tem aumentado nos últimos anos, mas também as informações relacionadas a esse assunto. Especificamente na área que a senhora trabalha, como que o autismo altera a percepção de mundo da criança? Como isso acontece? O autismo, é difícil de falar assim, o autismo, porque isso não existe. É um transtorno, né? A gente fala, não é nem é um espectro de comportamentos que são diferentes das pessoas que não estão dentro desse espectro. Uhum. Então você vai desde do indivíduo, da criança, que ela só tem um problema de interação social, ela não consegue compreender a linguagem não verbal corretamente ou ler contextos sociais. Mas nas outras áreas ela se desenvolve tipicamente, como qualquer criança, e até o outro ponto do espectro em que a pessoa, o indivíduo, tem prejuízos em todas as áreas. Então, não tem nenhuma linguagem, não tem pouquíssimas habilidades de lidar com o mundo, tem déficit de atraso cognitivo, né? Então, você tem toda essa faixa que vai desde resolver só um problema de interação social até cuidar globalmente de todo o comportamento, de todas as interações, de todas as habilidades do indivíduo. Então, é por isso que a gente fala que a gente tem que trabalhar com aquele indivíduo que está na nossa frente. Principalmente no autismo, tem crescido exponencialmente a prevalência. Então, os dados aceitos que vem do CDC americano, então são sempre dados americanos, o que já dificulta um pouco pra gente, porque a gente não tem estudos populacionais no Brasil sobre isso, então a gente acaba comprando os deles e aceitando esse dado. O dado que está aceito agora é de um indivíduo a cada 68 estão dentro do espectro autista. Há pouco tempo atrás era 1 em 48, mais ou menos. 1 em 48 já é o dado novo, que ainda não está sendo aceito Entendi. E usado, mas que já foi produzido pelas pesquisas mais recentes. Certo. Então daqui um ano, provavelmente, a gente vai aceitar esse que é de 1 em 48. É um grande aumento, né? É um aumento... É 5% da população, algo assim? Sim. Né? Então, imagina que se você tem uma sala com... 10 alunos, um vai ser autista. Você tem uma sala com 20 alunos, dois vão estar dentro do espectro. Você tem uma sala com umas salas de aula, são agora de 40, 50 alunos, você vai ter 5 ou 6 dentro do espectro. Então, precisa se investir nessa área, porque a gente vai ter que... Principalmente precisa ser divulgado, porque não só os pais precisam saber identificar esses problemas de comportamento para já poder correr atrás, porque quanto antes resolve, melhor. Né? Mas também todas as outras pessoas que lidam com a educação e com o cuidado dessas pessoas. Então, tanto os pediatras, os agentes de saúde... Qualquer pessoa que lide com a criança ali no começo, né? Qualquer médico, profissional. Educadores, funcionários de creches, funcionários de escola e etc. Ótimo. Professora Ana, eu sei que não é parte do escopo do LAMIEI, que trata especificamente, atua mais, né, na infância da pessoa autista. Porém, até como você falou, as informações agora elas são mais difundidas. E quem chegou à fase adulta e com todas essas informações se percebe talvez autista? Por onde que a pessoa começa? Tem uma rede de apoio? Como é isso? A gente, no momento no Brasil, a gente está começando a construir essa rede. Então agora que a gente está tendo os primeiros cursos de formação específica para o atendimento dessa população. Então, formação desde os educadores até os profissionais de saúde para lidar com essa população. Agora que a gente está começando a ver políticas públicas voltadas para o atendimento especializado para essa população, mas a gente tem alguma rede de apoio. Então, qual é essa rede? Se a pessoa se informou e percebeu e acha que ela está dentro do espectro em alguma parte da vida dela, né? Eu tenho problemas de interação social, eu tenho problemas de comunicação, eu tenho problemas com habilidades específicas, eu não consigo entender filmes, eu não consigo entender músicas, eu não consigo ler emoções nas pessoas, que são problemas que são muito comuns nessa população. A primeira coisa é procurar profissional que seja especializado no atendimento em análise do comportamento aplicada, que é a área que cuida que faz o atendimento dessa população. Sim. Então, esses profissionais estão em todas, estão espalhados desde médicos, professores, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos principalmente, porque como é uma área da psicologia, então foi mais difundida entre os psicólogos, mas a gente já tem as outras profissões também se especializando. Legal, a professora estava falando de formação, acho que é importante lembrar também o papel do LAMIEI nesse aspecto, que lançou há 3 anos, 4 anos atrás, vocês me corrijam se eu estiver errado, um curso de especialização que forma profissionais para trabalhar com análise aplicada ao autismo, análise do comportamento aplicado ao autismo. Essa área da ciência, né, esse tipo de tratamento, a gente pode chamar chamar assim, é um dos que tem apresentado mais respostas positivas comparado a outros tipos de tratamento. Esse curso do LAMIE de especialização forma desde profissionais, como a professora Ana falou, da educação, da área da saúde, mas também os pais de crianças autistas que queiram se familiarizar com o assunto ou saber como lidar melhor com essa situação, conhecer mais sobre o transtorno, também podem se inscrever. A turma agora de 2016, a gente teve 150 novos alunos, mas para o ano que vem, mas para o final do ano, deve sair mais, as inscrições devem estar abertas mais uma vez. É isso, professora? Isso mesmo. Me corrija, por favor, se eu errei em alguma coisa. As informações estão certinhas. A gente já está na quarta turma, iniciamos agora em abril deste ano a quarta turma. Uhum. Né? Então, o curso é um curso de especialização, o nível é pós-graduação lato sensu. E a gente recebe, né, o curso é direcionado a profissionais que vão lidar com essa população, então é saúde e educação, de um modo geral, em todas as áreas. A gente tem dentistas que querem se especializar no atendimento dessa população. Então, coisas muito bem, importante, bem bacanas, né? Bem específicas. E uma grande procura dos pais, né, que têm acesso a esse tipo de curso, porque tem que lembrar que é um curso de pós-graduação, então você tem que ter uma graduação para poder fazer, que já faz um corte aí, né, na população, mas tem sim. Então esses pais, o interesse deles é justamente, eu quero conhecer essa área para que eu possa de alguma forma tanto ajudar o meu filho, né, aplicar essas coisas no trato familiar, quanto supervisionar os outros profissionais, saber o que eles estão fazendo, por que que eles estão fazendo, entender o que está sendo feito, né, com a criança. Ótimo. Vamos deixar um site do LAMIE, então, para quem quiser mais informações, www.lamiei.fiscar.br. Vale conhecer, sim, o professor Celso Goios, que é o que coordena o Instituto LAMIE, né, aqui na UFSCar, também vai participar dessa mesa. Isso. Que a professora Ana vai participar no Pint of Science. Ao lado, vamos ver aqui, ó. Aline Cristina de Campos, docente do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. A Aline trabalha com estudos que estão sendo realizados com canabidiol, né, para o tratamento de depressão e ansiedade. O canabidiol, para quem não sabe, é um dos elementos presentes na folha da maconha, que tem se mostrado muito eficaz para aliviar vários sintomas dessas doenças que vão ser tratadas nessa mesa. Professora Ana, queria então que a senhora deixasse um convite para as pessoas participarem do Pint of Science, que acontece de 15 a 17 de maio. A mesa que a senhora participa no dia 15 de maio na Água Doce Cachaçaria, é isso? Isso mesmo, na segunda-feira, próxima segunda já. Sim. Lá na Cachaçaria Água Doce, a partir das 7h30 da noite, vamos bater um papo. Então vou estar presente eu, o professor Celso, a professora que vai falar sobre farmacologia. E isso. Eu acho que muito bacana, como a gente vai estar falando de percepções diferentes sobre o mundo, sobre o ambiente, vai estar presente uma mãe de uma criança autista. Olha. Então ela é o relato em primeira pessoa de como essa percepção é diferente, como a gente tem que prestar atenção e ajudar essas pessoas a se locomoverem nesse ambiente tão complexo que a gente vive. Sim, muito legal. Então a professora, o nome da médica é Samira Girioli. Isso. Ela é cardiologista e é mãe de um garoto de 8 anos que possui transtorno do espectro do autismo. Isso mesmo. E professora Ana, para você, qual que é a relevância, né, a importância de participar de um evento como esse, divulgando aí ciência, né, tudo que está sendo produzido aqui na academia e que pode impactar positivamente a vida da população? Para mim é uma honra. Eu sempre participei como espectadora do Pint of Science e um pouquinho nas bordas da organização, porque eu sou também divulgadora científica do Science Blogs Brasil, que é um grupo de cientistas, estudantes de pós-graduação, professores universitários, cientistas trabalhando, né, na ciência no dia a dia e preocupados com divulgação científica. E esse grupo sempre fez parte, desde o começo, desde trazer o Pint of Science para o Brasil. Uhum. Né? A Denise deve saber essa história melhor, que é organizadora aqui em São Carlos. Sim. Mas eu acho que é fundamental, acho que iniciativas como essas precisam acontecer, precisam ser mais frequentes, porque tornar acessível o que a gente faz dentro da universidade. Popularizar a ciência, bacana, não? Né? Porque a gente fica aqui sem ter o feedback, né? O que a gente está fazendo tá chegando, tá surtindo efeito, tá fazendo diferença no mundo. Às vezes a gente fica muito solitário. E, por outro lado, também a população em geral... buscar ela, né? Incluir essas pessoas nessas discussões sobre o que está sendo produzido sobre conhecimento para a vida delas e sobre a vida delas, o que é mais importante. Ótimo, então para você que se interessa aí pelos assuntos, por depressão, por ansiedade, por hiperatividade, autismo, essas diferentes formas de perceber o mundo, não pode perder. Na próxima segunda-feira, 15 de maio, na Água Doce Cachaçaria aqui em São Carlos, a partir das 7h30 da noite. A Água Doce Cachaçaria fica na rua 9 de julho, número 1625. Professora Ana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. O Pint of Science é gratuito no Brasil e as pessoas só pagam o que consomem nos locais em que acontecem esses bate-papos científicos. A programação completa e outras informações estão disponíveis em www.pintofscience.com.br e no Facebook, em facebook.com/pintbrasil. Em São Carlos, além da USP e de outras instituições, o evento conta com o apoio da UFSCar, por meio da Rádio UFSCar, FAI UFSCar e a TV UFSCar. O Rádio UFSCar ao vivo fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde. Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.